Toda noite em meus sonhos, eu te vejo, eu te sinto. É assim que percebo que você está vivo. Apesar da distância e do espaço que nos divide, você mostra que continua vivo, perto, longe, onde quer que você esteja. Acredito que o meu amor não vai acabar. Mais uma vez, você abriu as portas e você está aqui no meu coração, e meu amor não vai acabar. O amor pode nos tocar uma vez, durar por uma vida toda e nunca acabar até nós irmos embora. Amor foi quando eu te amei. Um momento verdadeiro ao qual me agarrei. Na minha vida, nós sempre continuaremos existindo. Perto, longe, onde quer que você esteja. Acredito que o meu amor não vai acabar. Mais uma vez, você abriu as portas. E você está aqui no meu coração. E meu amor não vai acabar. Você está aqui. Não há nada que eu tema. E eu sei que o meu amor não vai acabar. Nós ficaremos para sempre desse jeito. Você está seguro no meu coração. O meu amor não vai acabar.